Ora, bem-vindos a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. No ano em que a Bonova comemora 25 anos, fê-los no passado dia de pai, 19 de março, nessa altura a Rádio Bonova, há 5 anos, iniciava este Caso Fazem, Caso Tocam, com o propósito de ter ininterruptamente um álbum em destaque todas as semanas e fazer uma entrevista com o seu autor ou com a banda que lhe dá a forma. Esse propósito, na altura, começávamos bem e creio que no segundo ou terceiro destaque tínhamos o álbum homónimo de Viviane, embora fosse o seu álbum, o segundo do álbum ao solo, Viviane, ex, entre aspas. Ela foi uma pessoa extremamente simpática na altura e creio que hoje voltará a sê-lo, naturalmente, para falar desse álbum. É sempre um grato prazer quando repetimos as pessoas, sinal que elas voltam a editar algum álbum e que estão cá com ótimos e bons trabalhos a lembrar aquilo que já fizeram, mas também para ter novas portas. Aqui, no caso, nem são portas, são gavetas, e são as gavetas do amor, as pequenas gavetas do amor. É assim que Viviane chega novamente aos escaparates, neste ano de 2011, um novo trabalho que convida vários amigos, assim presumo, para trabalhar com ela. Repete de forma de sucesso, como é o Tó Viegas, já vem de tempo do entre aspas. Grava novamente no seu estúdio, no Zip Mix, lá em baixo, no Algarve. Em relação aos convidados, esperar que seja a mostrar-nos as gavetas do amor e as pessoas que convidou para este trabalho. Antes de mais, bem-vinda aqui uma vez mais à Boa Nova, Viviane. Olá, tudo bem? Viviane, as pequenas gavetas do amor. Já agora, explicar a razão de ser deste seu título. Olha, é um título que eu... para já é o título de um dos poemas que, uhum, que eu uso nas minhas canções. E achei que era realmente um título que sintetizava bem a ideia que eu tinha para este álbum. No fundo, são 12 canções, são 12 gavetas. Gavetas essas que nós todos também temos dentro de nós. Penso que nós também somos feitos de gavetas. Gavetas de afetos, de emoções, de amor. Portanto, achei que esse título seria realmente adequado para passar a ideia daquilo que eu queria transmitir através das minhas canções. Se for preciso, irei buscar um sol para falar de nós ao ponto mais longínquo do verso mais remoto que te fiz. Devagar, meu amor, se for preciso, cobrirei este chão de estrelas mais brilhantes que a mais constelação, para que as mãos depois sejam tão grandes como as desta tarde. Memória mais funda guardarei em pequenas gavetas palavras e olhares dominos pelos centros de cheiros e sabores. Boa Nova, um mundo de emoções. mais desta tarde. Eu dizia há pouco que era uma fórmula de sucesso as pessoas com que se rodeou, sendo que algumas já vêm de tempo de trás, principalmente Tó Viegas, que participa aqui também em algumas músicas, uhum. Além de ser também, enfim, um executante de guitarra portuguesa, guitarra acústica no álbum, tem também a produção musical e a produção executiva. E está ligado também aos Hipmix, né, ao estúdio que, criaram. Sim. Creio que foi criado na altura para lançar o Camaleão Azul, não é? Pois, o estúdio nasceu nessa altura, na verdade. Nasceu com o projeto, no ano do projeto Camaleão Azul. Foi o primeiro projeto que foi gravado nesse estúdio e que era um projeto a seguir aos entre aspas, em que ainda não tinha iniciado a minha carreira a solo. E foi um projeto experimental, digamos assim, em que envolvia nomes de pessoas ligadas à minha região, aqui do Algarve, mas para mostrar um Algarve diferente, um Algarve, não o Algarve do turismo, das praias, do sol, mas sim um Algarve em que há pessoas que fazem coisas interessantes e onde há bons músicos e bons valores. Tudo era o Sul, se não me engano, o nome do álbum. O Sul, exatamente, porque foi baseado num livro que se chama O Sul, que reunia poemas de Fernando Cabrita, que é um escritor e advogado aqui no Algarve. E, portanto, a ideia surgiu a partir dos poemas dele, musicarmos então e fazermos um disco inteiramente baseado nos poemas dele. E essa ideia pareceu-nos, na altura, muito interessante, foi um desafio que aceitámos e que concretizamos, eu e o Tó Viegas, e aliás esse projeto, portanto, foi um projeto experimental, como já disse, mas não está acabado, será um projeto para regressar e penso que não será dentro de muito tempo, porque está no horizonte do Tó Viegas e eu, mas talvez no, mais na retaguarda de voltarmos a pegar nesse projeto. Eu dizia isto porque eu tive o cuidado de ir ouvir a nossa conversa de há 5 anos. 5, 4 anos e qualquer coisa. E já na altura me dizia que estaria para breve. Não, enfim, foi sendo adiado. Foi. Até porque, entanto, também, desde o seu álbum homónimo, não parou, ao contrário do que podíamos estar aqui a pensar. Tínhamos sido pré-anunciado que iria ter um novo álbum. Isto porque entrevistámos no ano passado, já no final, a Luanda Cosetti, e ela disse-nos que andava muito atarefada, também estava a acabar o seu álbum. Ou melhor, que estava para sair um álbum para estarmos atentos. Certo. Isso, claro, são sempre boas notícias, não é? Para além de ter tecido as melhores das considerações em relação a si e não só, também às pessoas que acompanharam no projeto de homenagem ao Hora dos Santos. A saída do álbum, agora nesta altura, tendo em conta que já foi gravado, ou que julgo no verão do ano passado, junho, julho, não é? Foi, de facto, adiado, tendo em conta o sucesso desse álbum de tributo à Hora dos Santos, não era assim tão esperado? Não, é assim, eu comecei a gravar este álbum, não foi o ano passado, já foi antes, foi antes do verão passado, portanto já estava na Forja, digamos, em 2009. E nessa mesma altura fui convidada para participar no projeto da Rua da Saudade, e foi um projeto que me interessou muito, porque, de facto, acho que apetecia-me conhecer melhor o Hora dos Santos e ia ter um prazer enorme a interpretar e dar a conhecer o Hora dos Santos, porque foi um dos maiores poetas portugueses, sempre. Ainda hoje as letras dele e os poemas dele fazem sentido, realmente foi um dos grandes. E 25 anos depois da sua morte, justificava plenamente que uma homenagem lhe fosse feita e que a sua obra fosse dada a conhecer às novas gerações e até pessoas da minha geração que nunca tinham ouvido falar de Hora dos Santos. Portanto, era realmente uma lacuna grande que existia. E o facto de eu ter sido convidada foi para mim um motivo de grande alegria e aceitei logo o convite, principalmente sabendo que ia ter ao meu lado três grandes cantoras, como a Luanda Cosetti, como a Mafalda Arnoux e como a Susana Félix. E, portanto, nós todas que estivemos envolvidas nesse projeto em 2010... Aliás, o disco saiu no final de 2009. Sim, sim, mas 2010 prolongou-se o sucesso. Né? Exatamente, prolongou-se. E, de facto, nós tivemos que adiar um bocadinho, portanto, as nossas carreiras pessoais, porque não é bom misturarmos as coisas, não é? E, portanto, quando se está a fazer uma coisa, tem que se canalizar todas as energias para esse projeto. E foi o que nós fizemos, dedicámos-nos inteiramente a esse projeto. E depois do verão as coisas voltaram a acalmar um bocadinho e nós podemos regressar aos nossos projetos. Portanto, agora cabe-me a mim lançar o meu álbum este ano, em 2011. Primeiro foi Mafalda Arnoldo, depois fui destaque da Nova também, depois foi Luanda com os Copa Coffee também. Exato. E agora temos aqui a Viviana e julgo que está para sair também Susana Félix. Sim, também penso que está para breve. Janela, porém não há janela, mas há janelas do computador que abrem portas que são redes, páginas que são sítios, avenidas que são ermos e que agora percorremos já sem voz, cada vez mais sós. Tanta profusão. Janela, porém não há janela, mas há janelas do computador que abrem portas que são redes, páginas que são sítios, avenidas que são erros e que agora percorremos já sem voz, cada vez mais só. Estou aqui a este álbum, estamos aqui no reino da musette e da chanson, enfim, que como estaria só trazer aqui a música em português. Vejo lembrar também que há dias temos aqui em destaque o álbum da Cristina Branco, que Não Há Só Tangos em Paris. Estamos um bocadinho virados para a Europa neste momento, também por questões políticas. Este reino da musette é aquele que mais lhe agrada a fazer, primeiramente quando estamos a falar aqui dos seus trabalhos a solo. É assim, não é por acaso que estes estilos aparecem misturados numa fusão na minha música. Eles estavam, digamos, guardados numa gaveta e penso que essa gaveta estava à espera de ser aberta, porque são, como eu disse há bocado, as gavetas das emoções, dos afetos, das recordações. E eu, tendo nascido em França, obviamente que ouvia muita música francesa e a musette passou muito pelos meus ouvidos, não é? E também os outros estilos musicais, como o fado, porque em minha casa também ouvia-se fado, o tango mais tarde também, e são três estilos musicais que sempre me apaixonaram e que eu tinha de facto guardadas numa gaveta. Até porque gosto muito de guitarra portuguesa, gosto muito de acordeão, gosto muito do formato acústico. E penso que foi realmente uma vontade grande que eu tinha de reunir esses três universos musicais. E quando comecei a compor e quando comecei, digamos, a vestir as minhas canções, foi precisamente com essas três influências que elas começaram a ser vestidas, digamos assim. E, portanto, isto não é novidade, foi um projeto que eu já iniciei em 2005, portanto são mesmo, é um estilo que é meu, que é próprio de mim, é uma sonoridade minha que eu tenho construído e que vou manter, porque fascina-me um bocadinho estes três universos musicais. Acho que eles passam muita emoção, passam muita energia, e é isso que eu gosto. Para situarmos os nossos ouvintes, quando se referiu a 2005, foi assim o primeiro álbum, portanto, Os Amores Imperfeitos. Exatamente, Amores Imperfeitos. Tenho tanto por dizer, tanto por te contar, que a vida não chega. Tenho céu e tenho mar, e sei que vou te amar para a eternidade. Continuamos aqui na nossa conversa nesse sentido. Eu disse há pouco que tem aqui virtuosos. Não sei se foi esse termo que usei, mas se não foi, é aquilo que podemos designar. Uhum. Bons convidados, bons músicos para acompanhar na criação deste álbum. O caso Luís Varatojo vem aqui repetir uma ligação que tinha em 2001 com o Linha da Frente, se não me engano. Como é voltar a juntar estes amigos e agora juntar, por exemplo, aqui o António Zambujo no magnífico dueto que aqui tem, que desde já digo que é o tema que mais gosto no álbum. Como é ter estes amigos todos para juntar, para criar um álbum? Então, porque é assim, porque de facto acho que a música é uma festa, não é? E realmente penso que ela só faz sentido assim, só faz sentido quando é feito com muito carinho e com as pessoas de quem nós gostamos, e quando nós podemos reunir alguns amigos e pessoas de quem nós gostamos e admiramos para construir um trabalho. Acho que é o melhor que pode existir. E, portanto, para este trabalho, convidei, para além do Luís Varatojo, que é amigo de longa data, outras pessoas, também na guitarra portuguesa, alguns que eu não conhecia, mas que admirava, como foi o caso do Custódio Castelo. Portanto, sempre segui muito o trabalho dele e gostava muito, gosto muito daquilo que ele faz. Luís Ribeiro também foi um guitarrista que ainda tocou com a Amália Rodrigues. O Miguel Drago, o Raimundo Seixas, portanto, esses guitarristas passaram todos para o meu álbum. E finalmente o António Zambujo, porque realmente é um cantor fantástico, tem uma forma de cantar muito própria. E achei que realmente ia ser uma mais-valia para o meu trabalho e estou muito contente com o resultado. O álbum dele do ano passado é qualquer coisa de fabuloso e infelizmente em Portugal está a passar um bocadinho à margem, com uma pena nossa. Penso que já não está tanto. Acho que agora começou-se a levantar um bocadinho o véu sobre o trabalho dele, e ainda bem. Sim, e também o facto de participar com outros músicos, como é o caso aqui de Viena, e claro, do outro tema que ele tem com os Azeitonas, ou Anda Comigo Ver os Aviões, que acho que está muito bem construído também. Tudo isto também faz com que as pessoas cheguem ao público. O tempo subitamente solto pelas ruas e pelos dias, como a onda tempestade, arrastar o mundo. Mostra-me o quanto te amei antes de te conhecer. Eram os teus olhos labirintos de água, terra, fogo e ar. Quando imaginava que amava, era a tua voz que dizia as palavras da vida, era o teu rosto, era a tua pele. antes de te conhecer, existias nas árvores e nos montes e nas nuvens que eu olhava ao fim da tarde. Eram os teus olhos labirintos de água, terra, fogo e ar. Eras tu a claridade. Qual é, neste momento, a melhor montra da música para um autor nacional? Qual é a melhor montra para a Viviane, para se mostrar? Há muita gente a fazer coisas muito interessantes neste momento. Eu acho que há uma grande profusão de bons músicos e de bons projetos musicais, não é? Sei lá, posso referir alguns, posso referir, pronto, o António Zambu já falamos, de facto, posso referir a Cristina Branco também, posso referir também a Mafalda Arnoux, posso referir um projeto muito, muito engraçado que se chama Anakin, que eu gosto muito também. Sim, de Coimbra, o Zé Rebola. São muito interessantes. Aí pronto, isso agora são os que me vêm à memória. Sim, pronto, a Naifa, que já não edita há algum tempo, infelizmente, porque desapareceu João Aguardela, e oxalá que eles continuem o seu caminho. Então, são projetos muito interessantes. Mas como é que esses projetos chegam às pessoas? Qual é a melhor maneira de que as pessoas tenham conhecimento deles? O que é que falha às vezes? Isso é uma incógnita, porque se os músicos, se nós soubéssemos a fórmula mágica, pronto, seria tudo muito mais fácil, não é? De facto, isto é talvez uma questão também de um bocadinho de sorte à mistura e de qualidade e de talento, que acho que isso é imprescindível, não é? Sim, mas há muita coisa com talento. Exato. E a sorte, e assim, isso não chega a ter a ferradura à frente do carro, mas com muito talento que passa um bocadinho à margem. É verdade, mas temos que promover muito o nosso trabalho. E aí está onde nós chegamos. Passa por todo o lado, passa por todo o lado. E quando eu digo todo o lado, digo, neste caso, não é, das rádios nacionais, das rádios locais, que são importantíssimas para o nosso trabalho, não é? São rádios que passam muita música portuguesa, e isso é de louvar e é muito bom. E, portanto, a promoção é extremamente importante, para além das rádios, também as televisões, também os jornais, e hoje em dia muitas plataformas, não é, da internet, os MySpace, os Facebooks, que são ferramentas que nós temos ao nosso dispor, nós músicos, não é? E que nós podemos gerir em casa e que nós podemos utilizar para nos promovermos a nós próprios de uma forma que nós controlamos totalmente. E essas ferramentas, e eu tenho 20 anos de carreira, não é? Nessa altura não tínhamos nada disso. E então tínhamos que pressionar sempre muitas editoras de forma a que elas promovessem muito o nosso trabalho, mas de facto essas ferramentas vieram modificar todo o panorama musical. E há fenómenos que hoje em dia são conhecidos e que fizeram sucesso através da internet. Talvez um dos exemplos mais recentes talvez tenham sido os de Olinda, que realmente começaram a ter tantos amigos, tanta procura, e eles começaram a difundir o trabalho deles através da internet e das plataformas, não é? E foram conhecidos, muito conhecidos assim, e penso que foi o início do sucesso deles. E, de facto, isso é muito interessante, é um fenómeno muito interessante, e são ferramentas completamente indispensáveis hoje em dia. Sou da geração, eu já não posso mais que esta situação dura tempo demais. E parvo eu não sou, e fico a pensar. Vou-me parar. A propósito da divulgação, há pouco falava no MySpace e no YouTube, há a componente da imagem. A Viviana, até porque já anda nisto, conheço há pouco, há duas décadas, quando aparece, toda a gente sabe identificá-la, conhecê-la como a Viviana e ainda hoje muito com a Viviana, entre aspas. Criou aqui um videoclipe, precisamente um videoclipe, vou refazer o tema. Um teledisco, portanto em Portugal, com Não Apagues o Amor. Uhum. Aliás, vai buscar uma coisa que é uma máquina de escrever, que curiosamente, o meu filho, que tem 11 anos, perguntou-me o que era aquilo. Ah, pois. Portanto, vejo o ponto que chega à evolução das coisas para que eu não saiba tudo o que é uma máquina de escrever. Rápido, tudo muito rápido. Coisas que eu tenho 38 anos, não pensei que houvesse dúvidas o que era uma máquina de escrever. Exato. É um videoclipe que está muito bem construído, lá volto eu ao termo videoclipe, mas pronto, está muito bem construído, mas depois, infelizmente, não há na RTP, na RTP2, na SIC, na TVI, um programa que se dedique a passar aquilo que de bom se faz em português. Não é uma frustração para um autor como a Viviane. Pronto, isso é uma questão interessante, porque de facto há falta realmente de mais programas que promovam os músicos e a cultura portuguesa. Há alguns programas, eventualmente já houve alguns, mas são, ficam pouco tempo, não sei, como não têm tanta audiência como os concursos, talvez, são relegados para segundo plano, ficam para horas tardias no segundo canal e acabam, infelizmente, por desaparecer. Isso tem acontecido várias vezes e, de facto, hoje em dia não há um programa onde realmente dê destaque à música que se faz sem ser as coisas que estão no top, não é? Como é o caso do Top Mais. Portanto, eu também não paro e não cesso de repetir isso, que realmente é necessário e penso que o canal, os canais públicos, nomeadamente, têm mesmo obrigatoriedade de dar atenção a este tema, que é de promover a música portuguesa e de criar realmente um programa que dê destaque e visibilidade àquilo que melhor se faz na música em Portugal. Por acaso, acho que ouvi falar que havia... Que a RTP vai ter um canal de música. Exato, um canal por cabo, mas aí está, portanto, só 50% da população é que tem acesso a isso, não é? Mas em que iria começar a dar... portanto, seria um canal dedicado à música portuguesa. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas, de facto, é uma grande lacuna, porque... Eu sinto em Portugal, infelizmente, que há um grande desincentivo na área da cultura. E um povo que não tem acesso à cultura é triste para mim, viver num país em que, de facto, as pessoas não têm um acesso tão imediato à cultura. Quando a querem, têm que ir ao encontro dela, têm que ir procurar, e não deveria ser assim. E penso que aí realmente há uma grande lacuna. E o pior de tudo é que um programa de música... sairia ao horário público muito barato. Porquê? Porque o tal teledisco, se chega à RTP para ser emitido, é as peças suas. Unicamente suas. Não há nenhuma subsídio ou dependência naquilo que é a produção. Ou seja, até seria barato para a RTP ter este tipo de programa. Exatamente. Nós músicos hoje em dia, ainda bem que fala nisso, estamos na música de uma forma completamente diferente. E o caso deste meu álbum, isto é uma edição de autor, em que todo o investimento é meu, portanto, incluído o videoclipe, incluído, portanto, os CDs, a parte gráfica, tudo passou por mim, não é? E, portanto, só pedimos divulgação daquilo que nós fazemos, não é? E daquilo em que investimos, porque hoje em dia a música mudou muito, as editoras já não têm o papel que tinham há uns anos atrás. E os músicos têm que fazer tudo muito mais eles, não é? Têm que passar tudo muito mais por eles e muitas vezes isso implica um esforço brutal, não é? E, portanto, penso que deveríamos ter realmente muito mais ajuda na divulgação. É mais uma gaveta de amor, neste caso uma gaveta bem funda, não é? Exato, esse é um amor um bocadinho amargo, talvez. Também faz parte. Também faz parte, sim. Apaga todas as palavras, as palavras ocas que trocamos à toa, que escaparam das nossas bocas, que atiramos ao ar e caíram no chão, dissemos em vão. Apaga as palavras, não apagas o amor, deixa-o arder à vontade. Não apagas o amor, esse fogo sem idade. Não apagas o amor, deixa-o apagar, mas se acende outra vez. Não apagues o amor, deixa-o arder à vontade. Não apagues o amor, esse fogo sem idade. Não apagues o amor, deixa-o arder. À fase dos desafios. Imagino que vem a Oliveira do hospital. Não sei se conhece, esteve aqui já bem perto, esteve em Ceia. Perto, sim, perto. Por acaso tenho boas recordações de um lugar aí bem perto. Pronto, ótimo. E esteve no Cine Teatro em Ceia, precisamente a apresentar com o trabalho do Ário dos Santos. Em Ceia, exatamente. Foi ao ar livre, sim. Ora, imagine que vem aqui a Oliveira do hospital e que lhe dizem assim: Viviane, vem fazer o concerto em Oliveira, mas pode trazer consigo ou dois autores ou duas bandas portuguesas. Quem é que traria? Dois cantores, duas bandas. Um cantor ou uma banda. Como quem? Pronto, eu acho que são, referi há bocadinho, levaria o António Zambujo. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que menos magoa, foi fácil. Ela é que pediu. E como banda levaria a Naifa. A Naifa, muito bem. Já foram ambos nossos convidados aqui na Boa Nova. Nunca falto às aulas de esgrima, todos os dias agradeço a Deus esta depressão que me anima. Agora o outro desafio é este. Vem alguém da cena internacional e querem que a Viviane faça a primeira parte desse concerto. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Ah, isso é um bocado complicado. Alguém internacional. De repente, assim, de repente não estou assim a ver ninguém. Gosto de várias pessoas que fazem coisas lá fora, mas são pessoas que estão um bocadinho distantes deste meu estilo musical, não é? Portanto, sou muito fã da Björk há muitos anos e realmente uma pessoa que eu admiro muito. Talvez aí seria realmente um desafio muito, muito interessante. Sim. para provarmos como é consistente, deu a mesma resposta que lhe dado há 4 anos atrás. Ai, que giro. Curioso, hein? Eu estava na expectativa, o que é que tinha a sair. Mas ainda, fizemos uma partidinha. Já fica a saber que a Bjork é dos nomes mais repetidos aqui nas nossas perguntas. Ah, que bom. A quantidade de pessoas que referem isso, e este ano já é a terceira pessoa. Ah. Agora não sei precisar quem foi que disse os outros, mas é uma questão de puxar para a memória, mas efetivamente é das pessoas que mais é referida aqui. Enfim, é a irlandesa Bjork. É natural, porque ela realmente trouxe nos primeiros trabalhos uma frescura à música internacional completamente diferente de tudo aquilo que já tinha sido feito. E infelizmente hoje em dia há muitas pessoas que repetem muita coisa e vão buscar revivalismos, e ela não, ela foi realmente a pessoa que mais me surpreendeu na música nos últimos anos. A última vez que foi referida, agora estou-me a recordar, foi a Luísa Sobral. Ah, sim. Lançou o seu álbum de estreia também no início do mês de março. Sim. Agora vamos ao último desafio, o que dizem que é o mais difícil. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor. Enfim, aqui no caso já perdemos, porque entanto já o fez. Mas imagino que é um disco de tributo a um autor e que pode escolher esse autor onde queria participar e um tema. De que autor gostariam de participar já agora e que tema seria esse? Pois, como estava a referir, de facto, esse autor, de facto, acho que o Ari dos Santos é realmente merecedor de um grande carinho da minha parte, e quando fiz parte do projeto Rua da Saudade percebi a dimensão que ele tinha, principalmente ao cantar um tema que foi para mim avassalador e assim, um tema que cada vez que eu canto é uma emoção tremenda para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Que é o tema de Quando o Homem Quiser. E realmente é um tema que não tem explicação. A letra é simplesmente genial e continua, infelizmente, hoje em dia a ser cada vez mais atual. E portanto, sem dúvida que eu escolheria o Quando o Homem Quiser do Ari dos Santos, porque até hoje dos temas que mais me emocionou cantar. Tu que dormes à noite na calçada do relento, numa cama de chuva com lençóis feitos de vento, tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento, és meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que dormes só no pesadelo do ciúme, numa cama de raiva com lençóis feitos de lume, e sofres o Natal da solidão sem queixume, és meu irmão, amigo, és meu irmão. Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal para dar, tu que inventas bonecas e comboios do ar, e mentes ao teu filho por não os poderes comprar, és meu irmão, amigo, és meu irmão. E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei, fatias de tristeza em cada alegre bolo rei, pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei, és meu irmão, amigo, és meu irmão. Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro. que inventas ternura e brinquedos para dar. Tu que inventas bonecas e comboios de luar e mentes ao teu filho por não os poderes comprar. És meu irmão, meu amigo, és meu irmão. O que vês na montra a tua fome que eu não sei, esta tristeza em cada alegre correio, pois um sabor amargo em cada doce que eu comprei. És meu irmão, meu amigo, és meu irmão, és meu irmão. O que as pessoas, quando vão ver os seus concertos, podem estar à espera? Olha, para já vão ouvir os temas do novo álbum, não é? E vão também ouvir os temas que mais marcaram os meus dois álbuns anteriores. E também algumas Sim, o meu coração abandonado e a vida não Exatamente. Chega, não podem deixar de ir, não é? Não podem e se não forem, claro que alguém os pedirá. Alguém vai pedi-los, mais que seja dos Ancores, não? É... Mas por isso é que eles continuam a fazer parte do meu espetáculo, porque foram singles dos álbuns anteriores e marcaram, de certa forma, portanto, a música e de facto, são temas que eu vou continuar sempre a cantar, divulgando também os temas novos, cantando o Não Apagues o Amor, obviamente, e também abrindo o baú sobre coisas mais antigas, talvez. Portanto, mas isso são surpresas, não é, que as pessoas vão ouvindo nos espetáculos, como aconteceu na sexta-feira passada em Ovar, e irá acontecer no dia 24 de abril em Sines, e também, portanto, depois em algumas FNACs que eu vou fazer pelo país, nomeadamente... Em Coimbra será em maio. Sim, aí mais perto, talvez, em maio, dia 14 e 15, será nas FNACs de Leiria e de Coimbra. Uhum. Também irei a Gaia, mas isso será já no dia 29, salvo erro, ou 28. E, portanto, eu vou cantar nas FNACs, mais propriamente, serão os temas do meu novo álbum. Nos outros concertos, serão os temas novos, os temas antigos e algumas surpresas. Sim, algumas coisas entre aspas, naturalmente. Só um tema. Pronto, já que está a falar nisso, é uma recordação que eu tiro do baú cada vez que me apresento em público, porque realmente as pessoas continuam, e bem, não é, a ligar-me aos entre aspas, é sinal que a uma banda flor, deixou uma pequena saudades. Flor, isto é, enfim, isto é o meu desafio, é esse não. Não é. Até lá ainda vou lançando mais biscas. Aí não vou levantar o véu, aí vou fazer questão que continue a ser surpresa. Claro. Ontem à tarde as pessoas fugiam da chuva e os automóveis paravam em filas intermináveis. A paisagem é um mapa do boteco da véspera, do preço da gasolina, do tempo que falta para o fim do mês. Também eu me sinto a escrever, também eu me sinto a escrever, também eu me sinto a escrever, segundo o ritmo meteorológico. Uma beldade aponta no mapa o meu poema de amanhã. Em alguma precipitação, em alguma precipitação, estas palavras caem. Primeiras chuvas. pessoas fugiam da chuva. E estas palavras, ai, ai, são as primeiras chuvas. Depois de tanto tempo, espera-se silêncio para a madrugada. E estas palavras, para finalizar, e temos que lembrar que este álbum vive muito também das letras das músicas e da boa escolha que fez, e onde vai buscar letras de Alice Peixoto, Vasco da Samora, o Costa, Rosalice Branco, Eugénia de Andrade, Juco, enfim, Fernando Pessoa, Ana Luísa Amaral, uhum. Sim. Aliás, Ana Luísa Amaral é o presidente das Pequenas Gavetas do Amor, que dá o nome ao álbum, não é? Sim. É difícil escolher, quando se está a pensar aqui em 12 temas para um álbum, escolher os autores que quer cantar? Eu vou pesquisando e é claro que tenho esses autores com muito carinho, não é? São pessoas que escrevem de uma forma especial, que eu gosto e com quem me identifico. Aliás, o Vasco Graça Moura e a Rosalice Branco são dois repetentes, que eu já tinha musicado poemas deles no meu álbum anterior. E quando vou pesquisando os poemas, de facto, quando calho num que tem uma luz especial, pronto, esse fica escolhido e selecionado, porque seria um poema que eu gostaria de ter escrito. E, portanto, são sempre poemas que vão enriquecer o meu trabalho e parto sempre da letra e do poema para depois construir a música. Sabes de fases, mas se chegas tarde te acuso de que andarás a enganar-me. Vindo de ti cada abuso me soa sinal de alarme. Teus olhos arregalados não são desculpa melhor. Sabes que ao chegar de cego se perdia, lá fora agitam-se os ramos, nas branhas da ventania, é tarde porém juramos, que enquanto este amor se guarde, e seja o nosso segredo, virias cedo, bem cedo, e havias de partir tarde. Nem que repetiu um termo dado de quadros atrás, que é os temas que eu gostava de ter escrito. Muito bem. É uma pessoa extremamente consistente com as suas ideias. Exato, sim, pois então, se me está a dizer isso, faz todo o sentido. O meu vestido vermelho está fora de moda. Os anos passam por ele e o meu vestido nunca me incomoda. O meu vestido vermelho, o meu vestido vermelho não tem etiqueta nem marca, tem a marca de uma vida sempre me fui grata. Sempre que o trago vestido, tudo se torna melhor. A vida ganha outro sentido, esqueço logo o pior. Com o meu vestido vermelho, com o meu vestido. O meu vestido vermelho tem segredos sem idade, tem o teu cheiro entranhado que me ajuda a matar as saudades longe de ti. Sempre que o trago vestido, tudo se torna melhor. A vida ganha outro sentido, esqueço logo o pior. Sempre que o trago vestido, tudo se torna melhor. A vida ganha outro sentido, esqueço logo o pior. Com o meu vestido vermelho, com o meu vestido vermelho, com o meu vestido vermelho, com o meu vestido vermelho. Gostamos sempre de fazer esta pergunta. O que é que ficou na gaveta? Melhor, que gaveta do amor não foi aberta? O que é que ficou lá à espera de outros trabalhos? Pois é, nós temos sempre gavetas que estão por abrir, não é? Uhum. Nós vamos abrindo algumas e vamos tirando de lá as coisas que são necessárias para fazermos o nosso caminho, não é? É claro que o futuro ninguém o sabe, e por isso algumas dessas gavetas ainda estão fechadas, não é? E portanto muito em breve vou começar a abrir essas gavetas para tirar de lá ideias novas para construir o meu próximo álbum, que eu espero que não seja tão demorado como este, não é? Penso que daqui a 2 anos quero ter um novo trabalho, e as coisas demoram sempre tempo a fazer, claro. As letras, as músicas, o estúdio, depois todo o processo, não é? De edição. E, portanto, muito em breve irei começar a abrir umas novas gavetas, sem dúvida. Em vésperas de caldeirada, outro dia, já que o peixe estava tudo reunido, tive o coração e a ideia de falar à assembleia, no que foi muito aplaudido. Camaradas, TCP, a ordem do dia é tudo aquilo que for poluição, porque o homem que é um tipo cabeçudo resolveu destruir tudo, pois então. E com tal habilidade e intensidade as fulgurâncias do gênio, que transforma a água pura numa espécie de mistura que nem tem oxigênio. E diz ele que é o rei da criação, as crises que a gente lhe ouve tem de ser. Mas a minha opinião, diz o parvo capatão, gostava-lhe a dizer. Pois se a gente até se afoga, grita a boga, por o homem ter estragado o ambiente, dá cabo da criação esse pimpão, isso não é decente. Diz do seu lugar, tá mal o carapau, porque por estes caminhos certos vamos mais ou menos, ficando todos pequenos assim como os joquinzinhos. Diz então o camarão a certa altura, mas o que é que nós ganhamos por falar? Ó seu grande camarão, que tão cação, você nem quer refilar. Se quer morrer, diz a Lula, toda fula, com mania das cervejas nos cafés. Morra lá a sua vontade, que assim seja, para agradar aos fregueses. Diz nessa altura a sardinha para a tainha, sabe a última do dia. A pescadinha já louca meteu o rabo na boca, o que é uma porcaria. A sua palavra gritou caranguejo, eu que tenho por mania observar. Tenho estudado a questão e vejo a poluição de noite a aumentar. Cai do céu água pura e a criatura pensa que aquilo que é dele é monopólio. E vai a gente beber dela e a goela fica cheia de petróleo. A terra e o mar são para o cidadão, assim como o seu palácio. Se um dia lhe dei tudo e te paga tudo de repente, ao não seja crustáceo. Tipo irresponsável, grito sável, o homem que tal é aquele. Vem a proposta para a mesa, respeita a natureza, o vamos todos a ele. Vem a proposta para a mesa, respeita a natureza, o vamos todos a ele. E para terminar, uma, enfim, cover não será o termo correto, mas uma versão de O Caldeirada. Uhum. Quando é que entendeu que este é o tema ideal para integrar também estas pequenas gavetas do amor? Porque estas gavetas do amor encerram o amor, mas é um amor de uma forma universal, ou seja, não é o amor só romântico, é um amor que pode ser extensível e é a forma como nós estamos na vida, é o amor que nós temos pelos nossos amigos, pela nossa família, pelos nossos maridos, pelos nossos filhos e também pelo mundo que nos rodeia, pela natureza, pelo ambiente. E eu sou uma pessoa muito ligada a isso, aos animais e ao ambiente. E, portanto, achei esse tema muito engraçado, porque ele faz parte de um dos temas que foi composto pelo Alberto Janes, que era realmente genial a escrever, e que já nos anos 70 fez esta letra a propósito da poluição, de uma forma muito divertida, não é? Portanto, a Amália Rodrigues cantou esse tema, talvez não tenha sido dos mais conhecidos, mas gostei muito do tema, até porque sou uma pessoa muito sensível ao mar e se calhar por viver no Algarve e por estar aqui tão próxima da Ria Formosa, que é um ecossistema tão, tão frágil e que tem que ser muito preservado. Achei que realmente essa canção era uma canção indicada para integrar no meu álbum por ser muito especial e por ter uma letra realmente muito curiosa, muito engraçada. Obrigado pela disponibilidade de ter para falarmos aqui uma vez mais a Boa Nova. Obrigada, sou eu. E claro, e marcamos já encontro, mas se não com seja, certeza. Para o próximo álbum estamos mais que falados, está bem? Sim. Muito obrigado. Vou-me lembrar de voltar a falar da Björk novamente. Obrigado. Ok, obrigada. Medo que o canto, o último verso, a última lágrima da última canção. Não desesperes, é só a despedida, última história, último amor. E se pedires muito aos céus que se abrem depois do dilúvio, soará baixinho a última estrofe, a última rima. acreditar. Se me deixares ficar, eu canto de novo a última canção. Começa assim. Canção.